Saudações a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. É com o coração transbordando de alegria que novamente aqui estamos, a fim de aprender um pouco mais sobre os mecanismos que regem a nossa vida aqui na Terra, sobre as lentes da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Hoje é um dia especial, um domingo iluminado, o dia da celebração da festa da democracia. Hoje é dia de eleições gerais aqui no Brasil, e por isso nós sugerimos um tema muito particular para esse dia. A gente vai falar um pouco sobre o espiritismo e justiça social. E o programa de hoje, nós contamos com a presença desse querido companheiro, presença que está aqui todos os domingos, né? Eu é que sou o convidado para o programa de hoje, né? Mas eu tenho a grande alegria, a honra de convidar esse amigo, esse companheiro valoroso e valoroso contribuidor, ele que é filósofo, que é psicanalista, que é professor. Então, Alan Diniz Souza, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido amigo Wilson. Hoje nós só estamos aqui nas ondas da internet por um movimento meu e do Wilson lá atrás, né? Bem antes da pandemia, né? Nem sei quanto tempo faz já, Wilson. Faz uns 8 anos, talvez. Eu acho que foi 2013, né? Nós começamos a idealizar, é por aí. Aí o Uns programa Visão 9 anos. uns 9 anos já da idealização, né? E aí o programa Visão Espírita mesmo começou em Piracicaba, na edição de Piracicaba em 2014. Ah, foi isso. Então, imagine, nessa época, nós idealizamos a ideia de um programa, de um aplicativo, de uma rádio pela internet, algo que naquela época foi meio sonhador, talvez, da nossa parte, ou precursor de tendências do futuro, que a gente estava ali sendo soprado no ouvido por pessoas mais preparadas espiritualmente lá e falando assim: monte o programa pela internet, vai ser importante. E daí nós percebemos, com a entrada da pandemia, né, muita gente veio para esse modelo. Então, o grande parceiro nesse projeto fomos nós dois. Eu e o Wilson. Quando eu cheguei com a ideia para o Wilson, que eu estava pensando, ele já estava com essa ideia pronta também, esperando para começar. Então, foi uma sinergia muito legal e é muito bom estar aqui com você. Hoje nós estamos com o Luiz em outra atividade, com o Geraldo também cuidando da família. Então, estamos nós dois e vamos que vamos, num dia realmente, como você falou, importantíssimo para a democracia. A gente não pode nunca se afastar desse modelo democrático, aonde a paz tem que vencer, né? A democracia é quando a gente vota e vota em quem quiser votar, com liberdade, mas apoiando aquele que ganha, porque afinal de contas, seja quem for que ganhe, ele vai fazer uma gestão para o país todo. Então, a gente tem que. Por isso a democracia. O que mais votos ganhar é aquele que nós vamos apoiar, né? E vamos que vamos falar de desigualdade social. Tema muito sério, não é isso? Sem dúvida alguma. O Alan está contando aqui, e eu me lembro, já contei aqui para vocês também, mas em 2014 o Alan me convidou para participar de uma edição do programa Visão Espírita aqui, mas eu disse para ele assim: Alan, olha, eu vou só para assistir, viu? Morrendo de vergonha, no que, olha, você não me chama para falar nada, por favor, hein, Alan? Ó, né? Tô falando sério, hein? Ó, só vou lá para ver como funciona. Tá lembrado disso? Aí, a hora que eu chego lá, o Alan fala: então, estamos aqui com o Wilson Roberto Garcia, aqui, ó. Fale aqui, Wilson, o que que você acha disso? Eu quase morri de vergonha. Isso, ó, Foi assim 2014. comigo também, Wilson. 2014, já estamos em 2022 e aqui estamos, né? Depois de tantos Isso anos de aí. trabalho. Cada nova edição do programa é uma oportunidade de aprender. Eu digo que eu sou o aluno, né, que teve a oportunidade de aprender com o Alan, de aprender com o Luiz, com o Geraldo e com todos os demais companheiros que participam da edição de segunda-feira agora do programa Visão Espírita de Piracicaba, né? E todos aprendemos juntos, por isso, né, a nossa gratidão a você que está aí do outro lado também, companheiro e companheira, que nos acompanha carinhosamente, generosamente, que permite que adentremos o seu lar todos os domingos, todas as segundas-feiras, para que juntos a gente possa aprender um pouco. E aí vai o convite também, você que está na sua casa, participe, tá? Você está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode ali deixar a sua pergunta, fazer o seu comentário, contar uma experiência particular sua também, para que nós possamos construir esse conhecimento de forma coletiva. Esse é o objetivo, né? Nós não sabemos nada, nós sabemos um pouco, você que está na sua casa sabe mais um pouco, o Alan sabe mais um pouquinho, e a gente vai se unindo. E eu quero aproveitar aqui uns recados rápidos, Alan. Você que ainda não se cadastrou, ó, mande um oi, um olá, um bom dia para esse número que está aí, para o WhatsApp desse número que está aí, que é o 988778022. Essa é uma lista de transmissão aqui da USE Intermunicipal de Piracicaba. Essa lista a gente utiliza para mandar notificação de eventos que acontecem no movimento espírita, tanto aqui em Piracicaba quanto na região, né? Lembrando que a USE, o Alan já foi presidente da USE, né, Alan? A USE é uma entidade que congrega mais de 30 centros espíritas aqui na cidade e nas cidades da região. Então, tudo que um palestrante de fora que vem, um evento qualquer importante, você vai ficar sabendo aí, mandando um oi aqui pelo WhatsApp 988778022. Quero aproveitar também para agradecer você que nos acompanha, lembrando que o programa Visão Espírita, ele é mantido por você. É com a sua colaboração que a gente continua no ar. A gente vai voltar para o estúdio, né, Alan? Não conseguimos ainda, mas o Mas planejamento está daqui a feito. pouco, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente está voltando. E aí nós temos. Só que o estúdio está lá, então nós temos custos para a manutenção desse estúdio, conexão de internet, a mensalidade para manter o aplicativo no ar, nós temos condomínio para pagar. E você nos auxilia, nós nos mantemos aqui, nós trabalhamos aqui porque você nos dá esse voto de confiança. Então eu quero agradecer a você que tem contribuído. Tá, e está passando aí na tela depois. Se você ainda não contribui, você pode contribuir com qualquer valor. O número da conta que está passando aí na tela sua, você pode fazer um depósito, uma transferência, pode fazer um Pix também para financeiro@unionradioweb.com.br, qualquer valor. E eu quero aproveitar neste momento também e agradecer a USE de Santa Bárbara do Oeste, que é quem ajuda a manter também a União Rádio Web, o programa Visão Espírita, e o programa Visão Espírita desde que começou, né, Alain? Em 1999, a USE está junto, a USE de Santa Bárbara do Oeste. A USE foi a apoiadora lá no começo, né? Foi ela que criou esse apoio naquele momento. Foi ela que deu a sustentação teórica, deu a sustentação doutrinária para que o programa viesse ao ar. Foi a idealização de dois radialistas, né? O Jamil Salomão e o Edson Evangelista, que tinham, assim, lógico, eram espíritas, né? São espíritas. O Salomão já não está com a gente, o Edson, ele ainda está com a gente, né? E dois radialistas, então precisava de um suporte de uma entidade espírita, e a entidade que apoiou foi a USE de Santa Bárbara do Oeste, e isso fez toda a diferença. Ela que manteve financeiramente por muitos anos o programa para ele não sair do ar. Então, é uma luta, né? Uma luta de bastante gente, muito, muito bom o trabalho. A gente é que, se for citar nome de quem ajudou, que quem colaborou, a gente vai faltar com alguém, porque são muitas e muitas pessoas nesse processo. É um processo coletivo. A gente aqui só está dando o rosto para o programa, mas na realidade é um trabalho de muitas mãos, muitas mãos. Com certeza, muito importante, Alan, você lembrar, né, daqueles que nos precederam, que ajudaram a formar essa estrutura sobre a qual hoje nós podemos trabalhar. Isso é muito importante, nossa gratidão àqueles que idealizaram, que mantiveram, para que, né, continue. Nosso trabalho hoje talvez seja esse, seja o de manter, né, e preparar, manter a estrutura, reforçar a estrutura para que outros possam chegar depois também e dar continuidade a esse trabalho, sabendo que a mensagem de divulgação, né, do espiritismo, da consolação, do amor, da fraternidade espírita, é um trabalho gigantesco e não pode parar nunca, jamais, né? É isso Então, obrigado, UZI de Santa Bárbara do Oeste. E olha, agora nós temos duas UZIs, que agora também a UZI Intermunicipal de Piracicaba, né, agrega aí essa atividade também. Então, gratidão à UZI Intermunicipal de Piracicaba, à UZI de Santa Bárbara do Oeste. Aproveitando, falando em UZI Piracicaba, lembrando da Livraria Espírita Allan Kardec, que fica lá na Rua Voluntários de Piracicaba, 583. Você está aqui em Piracicaba, não conhece ainda, vai visitar lá. Yara está lá, prontinha para lhe atender, para sugerir a melhor obra, se você gosta de livros doutrinários, de estudo ou de romances. Tem uma centena de obras. E agora a novidade é que temos também uma seção com livros seminovos, com valores assim muito bons. A partir de R$ 5, você adquire livros novos em excelente condições, em excelente estado, né, com valor excelente, dá para você renovar a sua biblioteca, sempre está lendo uma coisa nova. E para o espírita isso é muito importante. E se você não está em Piracicaba, está em Santa Bárbara do Oeste, também não deixa de visitar lá a Banca do Livro Espírita, lá na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória. É a antiga biblioteca municipal ali no centro. A Banca do Livro Espírita também, com muitas opções, muitas alternativas, preço muito bom. E assim você está também ajudando no programa Visão Espírita. Dados os recados, meu companheiro. Ó, o pessoal já está chegando por aqui, o pessoal chegando. Falando bom dia, ó. Eurideia da Assunção está aqui, Silvia Variati, a Karina Pinheiro, minha irmã lá de Americana, um grande abraço para a Karina, Zé Rodrigues, a Isabel Bulo que eu me encontrei com ela lá no Fora da Caridade, Não Há Salvação, na noite de sexta-feira, eu estive lá fazendo uma palestra e nós conversamos um pouco. Bom dia, Isabel, obrigado pela presença. Wagner Pimentel, nós temos aqui a Eurideia de novo, lá, Wilson. Deixou uma mensagem, Wilson e Alain, um dia maravilhoso para vocês e a todos, com gratidão por compartilharem tantos conhecimentos, que seja um dia de muita paz a todos, assim seja, né? Com certeza será. Noeli Pereira também passando por aqui, a Lavínia dando seu bom dia, sempre participa conosco aqui, desejando um feliz estudo, João Luiz Faracini também, Antônio Ferreira Filho, Ouri Pombal Nunes Franco, olha quanta gente, a Lavínia de novo aqui, e a Regina Arruda, bom dia a todos, muita luz, muita paz. O Wilson, a Lavínia que fez um questionamento que talvez manter o formato mix presencial, estúdio e home poderia ser? Não, Lavínia, na realidade, só quem vai mudar de lugar somos nós, os apresentadores que nós vamos até o estúdio, o resto vai se manter igual. É que veja só, eu, por exemplo, estou usando agora a câmera do meu celular, daqui a pouco eu vou trocar, porque agora abriu a câmera do computador que não estava abrindo. E aí você perde um pouco da qualidade do vídeo, você perde um pouco de uma certa dinâmica. Nós vamos elaborar um programa parecido não, nos moldes de um podcast. Então, nós vamos ter uma pessoa ali, um técnico, mudando câmeras para todos nós. Vai ser um negócio, pelo menos do que nós estamos pretendendo, melhor do que é hoje. É essa a intenção. Sem dúvida alguma, duas câmeras pelo menos. Nossa, vai ser uma coisa muito bonita. A gente está ansioso para poder conseguir operacionalizar isso, né? Em poucos dias a gente vai conseguir, tenho certeza. Alain, vamos convidar aqui a Terezinha Oliveira para equilibrar o ambiente, para a gente introduzir o nosso tema. Vamos a ela, então. Vamos lá. Súplica na voz de Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece, e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Delícia, né, Lão? Ver a Terezinha Oliveira, essa prece é maravilhosa, né? Olha, a gente teve a oportunidade de entrevistar a Terezinha no nosso rádio, na União Rádio Web, algumas vezes, né? Ela teve a... nos deu a feliz companhia da presença dela. A gente sempre se sentia muito feliz com a presença, só a presença dela. Uma alma realmente querida, amorosa, trabalhadora, trabalhadora que trabalhou incansavelmente pelo Espiritismo. Então, eu escuto essa prece, essa voz dela que é doce, né? E quem fez a edição achou uma música também, uma composição fantástica, lindo, né? Mexe com a gente e a gente se prepara realmente para os comentários do nosso programa. Que gostoso. Um beijão para você, Terezinha, onde estiver. Sem dúvida. Olha, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente também numa ocasião, na celebração, comemoração de um dos aniversários da União Espírita de Piracicaba, e ela esteve aqui na cidade para participar, e nós conversamos, enfim, tive a oportunidade de ouvi-la pessoalmente, presencialmente, e realmente é o que você disse, né? Irradiava paz e luz no falar, e são personagens, né, que para a gente são exemplos. A gente que vai chegando depois vai tentando se inspirar neles, né? E se aproximar o máximo que puder. Alan de Souza, nós vamos falar então sobre Espiritismo e Justiça Social. E a gente vai assim. Primeiramente, antes de passar a palavra para você comentar, a gente começa com uma pergunta, nada retórica. É uma pergunta para a gente, né, desconstruir mesmo a nossa visão de mundo e de realidade, né? Por exemplo, o mundo parece um lugar igualitário? Em outras palavras, vamos trocar esse igualitário por mundo parece um lugar justo, né? Parece. E aqui a gente traz alguns números só para a gente se posicionar. Por exemplo, olha, a metade mais pobre da população, quase 104 milhões de brasileiros, vive com apenas R$ 413 mensais, considerando todas as fontes de renda. Metade mais pobre. Em todo o país, 10,4 milhões de pessoas, 5%, sobrevivem com R$ 51 mensais, em média. Do outro lado, 1% tinha renda acima de R$ 16 mil. Seis brasileiros possuem a mesma riqueza que a soma do que possui a metade mais pobre da população, mais de 100 milhões de pessoas. Vamos lá. Seis brasileiros, seis pessoas, seis CPFs possuem a riqueza que possuem outras 100 milhões. Você pegar 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, juntar tudo que elas têm e somar, né, não supera o que tem seis brasileiros. Números da Oxfam, né? Os 10% mais pobres gastam 32% de sua renda com tributos, com impostos. Então, os mais pobres pagam em média 32% de impostos. Os 10% mais ricos pagam 21%. Pagam menos impostos. Essa é a nossa sociedade hoje. E alguns números atuais aqui, Alan, a gente pode citar também, que hoje, pesquisa recente, né, relacionada a 2021, quase 63 milhões de pessoas no Brasil têm uma renda que não passa R$ 500 por mês. São 10 milhões de brasileiros que passaram a viver em situação de pobreza entre 2019 e 2021. Sei que esses números, às vezes, não, a gente não consegue assimilar, né, Alan? Porque eles falam em milhões, assim. Onde estão essas pessoas? Eu vou trabalhar, às vezes eu não vejo essas pessoas. E olha esse número, Alan. Esse talvez seja o mais chocante. Mais de 33 milhões de brasileiros passam fome todo dia, revela a pesquisa. Todo dia ele vai pular uma refeição. Não porque ele está em regime, não porque ele quer diminuir o peso, mas é porque ele não pode. Ele vai dormir com a barriga doendo. Ou ele escolhe dar o pouco que tem para o filho, né? Ou para a mulher, para ele não comer, ou a mulher dá para o marido que vai trabalhar. E 33 milhões de irmãos e irmãs e crianças vivem nessa situação. Esse é o cenário do Brasil. Alan Diniz Souza, diante desse cenário, que esse cenário não é um cenário fictício, tá? A gente não está imaginando, né? É com base em fatos, em pesquisas, em coleta de dados. São números, é ciência social que traz esses dados aqui. Porque a gente fala, mas não é, no Brasil não se passa fome, no Brasil não existe. Isso, né, não é embasado em ciência, é embasado na opinião. Opinião não importa muito aqui, né? A gente está falando de fato. Baseado nesse cenário e na primeira pergunta que nós fizemos lá, Alan, o que você poderia dizer sobre se o nosso mundo é igualitário, se é justo? Ô Wilson, eu vou dar um dado a mais aí, né? Porque a pergunta é mundo, né? Nós falamos aí bastante de Brasil, mas eu não sei se vocês sabem, mas na realidade existe 1% da população do mundo tem a mesma riqueza de 99% do mundo. Então, ou seja, o que 99% de pessoas do mundo tem, 1% tem igual, ou mais, né? Então, veja que a desigualdade no mundo, financeiramente, vamos deixar claro isso, é muito diferente. O acesso financeiro é muito diferente. O acesso à medicina é muito diferente. A desigualdade não é só econômica, ela é racial, a desigualdade ela é de gênero também. Existem muitas desigualdades sociais, inúmeras, inúmeras. Daria para a gente ficar um bom tempo discorrendo sobre elas. Essa justiça ainda não é vista no mundo, a justiça igualitária. Nós somos tratados de formas diferentes em situações iguais. Então, nós temos aí, a gente poderia pegar índices de criminalidade, da onde a origem da criminalidade, da onde vem a criminalidade, normalmente vem dessa injustiça isso social. Então, é um processo, até é interessante a gente até comentar o porquê que nós estamos fazendo esse programa desse jeito hoje. Primeiro, que estamos num dia da eleição. Então, nós estamos aqui numa lembrança de uma data cívica, né? E uma data cívica é sempre importante que a gente marque essa data. Nós temos uma eleição democrática, ou seja, não é perfeita, mas já estamos nos movimentando na direção de uma escolha possível. Todos os brasileiros podem ser eleitos, desde que combinem alguns preceitos, mas podem ser homem, mulher, pode ser de qualquer cor, pode ser de qualquer sexo, pode ser de qualquer origem social. Então, isso é o que a gente tem que defender democraticamente, é o acesso a qualquer um chegar ao poder. Esse qualquer um, é lógico que ele passa pelo processo do voto, porque eu preciso de um número de pessoas que acreditem em mim para eu administrar para ela por um período. O meu pai costumava falar assim, faz tempo que ele me fala isso, mas ele fala assim: quando a gente vota em alguém, a gente assina uma procuração em branco para essa pessoa legislar ou executar a gestão pública, seja em que nível de esfera for, municipal, estadual ou federal, pelo período do mandato da pessoa. Então, acredito eu que essa justiça, ela hoje no mundo, já está bem melhor do que já foi. Se a gente pegar a história humana vai nos dar cenários extremamente muito mais nocivos do que vivemos hoje. Hoje já conseguimos, numa boa parte do mundo, gozar de um certo avanço nessa direção. Mas como é lento esse avanço, né? Como é lento e como ainda vai levar tempo para a gente ter um avanço real nessa justiça social. Ainda temos muita história pela frente. É que assim, ó, eu quero a justiça social, mas eu nunca quero perder o que eu consegui. Eu não quero abrir mão de alguns privilégios, né? E nós talvez não tenhamos aqui em Piracicaba a percepção dessa pobreza que você descreveu para nós, justamente porque moramos numa região do país, uma das mais ricas, uma das mais favorecidas economicamente. Agora, eu tive a oportunidade de ser gerente nacional de vendas e viajei por muitos estados, né? E pude perceber, pude ver, pude constatar essa pobreza disseminada, né? É algo assim realmente de perceber a fome, né? Uma pessoa que não tem o que comer, o que beber, e não tem aonde nem trabalhar para conseguir algum dinheirinho, e quando trabalha é subremunerado, né? Praticamente é quase uma escravidão, trabalha por comida e quase por mais nada disso. Temos escravidão no país ainda, vive sendo caçada e denunciada, mas ainda em muitas regiões mais afastadas, a escravidão acontece, o ser humano ainda submetendo outros à sua vontade. Então, não temos uma justiça social, respondendo diretamente essa pergunta. Estamos num cenário de avanço perante a história humana, mas, contudo, entretanto, todavia, ainda temos que caminhar muitas léguas, mas muitas léguas, porque existe uma situação assim que eu quando eu comento sobre esse assunto, eu não sei se vocês sabem, mas eu e o Wilson, eu sou filósofo, o Wilson sociólogo. Então, nós temos a pretensão de, assim que possível, que o estúdio estiver funcionando tal, nós vamos trabalhar num podcast de espiritismo à luz da filosofia e da sociologia. Nós vamos fazer esse trabalho. E acho que nós estamos começando hoje, Wilson. Acho que hoje talvez seja o nosso primeiro movimento nessa direção. E eu acho que uma das maiores dificuldades da gente perceber a desigualdade social é a gente sair da nossa formação, sair da nossa maneira que fomos criados, sair do nosso conforto e se colocar no lugar de alguém desconfortável. Mas não com os nossos pensamentos, não com as nossas possibilidades, mas sim com as possibilidades e pensamentos daquele que nasceu naquela situação de desigualdade. E tentar ver o que você faria naquela situação. Então, realmente, é um assunto dos mais importantes, Wilson, e aí vou deixar para você acrescentar alguma coisa que, por acaso, eu não lembrei aqui, viu, meu amigo? Você lembrou de tudo, Alan. É um comentário muito assertivo, né? Eu queria, enquanto você falava e nós falávamos lá sobre os números, Eu até comentei que às vezes a gente não se dá conta, porque a gente fala em milhões para cá, milhões para lá. Aí você disse muito bem que a gente vive numa bolha, né? O caminho que a gente faz da nossa casa até o trabalho, né? Do trabalho para casa, na casa de um parente, né? O nosso círculo social, a gente acaba não se dando conta. Eu lembrei de uma citação de Jesus no sermão profético. Ele diz, quando ele fala dos dias que virão, né? Quando ele profetiza, ele diz, e porque a iniquidade aumentará, o coração de muitos esfriará. Olha bem, vejam que interessante. Iniquidade é uma palavra para descrever injustiças, né? Equidade e iniquidade, né? Desigualdade. Então, com o aumento das injustiças, o coração esfria. Você acaba não olhando mais. E a gente sempre aqui, no Espiritismo, a gente fala muito sobre a questão da educação dos sentidos, né, Alain? Da sensibilização, da empatia, da compaixão, do sofrer junto, do viver a dor da outra pessoa, porque só assim a gente se movimenta, né? Então, quando você vai convivendo com tanto sofrimento, com tanta dor, pode ocorrer do coração esfriar. Jesus previa isso, que com o aumento da iniquidade o coração esfriaria. E ele continua depois dizendo, e surgirão falsos profetas, né? Falando em meu nome, e que enganarão a muitos. Esse é um assunto para quase um programa só sobre isso. Mas eu me lembrei dessa questão da iniquidade que faz o nosso coração esfriar. Sabendo disso, dessa previsão de Jesus, sabendo da necessidade de sensibilização para perceber Deus nas coisas, a nossa relação, né, a nossa fraternidade, a nossa interdependência, nós, espíritas, temos esse compromisso de olhar o mundo, de desconstruir, né, de estranhar o mundo. Tem que ser estranho a nós, não pode ser naturalizado. É assim mesmo, as coisas são assim, né, e está seguindo o seu curso. Se a gente quer uma reforma, tem que começar em nós mesmos, né, Alain? Mas a gente tem que caminhar no sentido. O nosso posicionamento político, ideológico, a nossa fala, tem que ser sempre voltado para a questão do amor, né, do próximo. Nós temos aqui, Alain, já duas companheiras participando. A Lavínia, ela faz um comentário aqui. Alain, em que período da humanidade no Brasil tivemos estabilidade nas desigualdades? Né, ela faz uma pergunta retórica, né, nenhuma, né, Alain? Exato, Alain. Estamos em estágio mais avançado. A lentidão está em nosso processo evolutivo. Concordamos, né, Alain? Com a Lavínia, em gênero, sim, número, sim, e grau. É. Sim, sim. E agora nós temos uma outra participação aqui, Alain, da Jennifer Garcia. Conhece a Jennifer? Sua filhota querida. Exato. Minha filha querida. Alain, essa é para você. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Um abraço primeiro, minha filha, um beijão. Chegou de viagem ontem, está aqui conosco hoje de novo, acabou de casar, olha, felicidades. Delícia. Ao casal. O Espiritismo nos diz que escolhemos os contextos nos quais precisamos encarnar, certo? Certo. Minha pergunta é, num planeta ou país em que não existe uma justiça social, em que nós organizamos de uma forma em que agredimos tudo que recebemos, no que diz respeito às necessidades básicas, como acesso à educação, saúde, deveríamos então entender que as coisas são assim porque devem ser? Alain Diniz Souza. A pergunta é muito boa, minha querida Jennifer. A pergunta é boa, mas olha só. Nós nascemos em ambientes que precisamos nascer, inclusive para transformá-lo. Né? Não é que a gente já nasce no ambiente que já está próprio para nós. Às vezes o próprio para nós é o da operação, é de eu ter que mudá-lo, é da gente precisar transformá-lo. Né? Veja que Jesus nasce no meio dos judeus. E ele, no meio dos judeus, ele vai lá para transformar o judaísmo, e como ele não conseguiu, ele não, né? Como os judeus não conseguiram se transformar com seu exemplo, surge um cristianismo, mas nós não podemos esquecer que o cristianismo surge no meio do judaísmo. Então, o trabalho foi como os judeus, na época, né, não conseguiram entender a mensagem do Cristo, surgiu uma nova situação, que foi o cristianismo. Chico Xavier, por exemplo, ele nasce num lugar pobre, ele também muito pobre, né, muita miséria financeira, mas nem por isso ele deixou de ser uma pessoa totalmente amorosa e com amor ele conseguiu transformar uma série de criaturas. A gente nasce no ambiente que nós precisamos nascer, mas principalmente para aprender com esse ambiente e transformar esse ambiente. Não adianta só a gente ficar olhando para o ambiente e reclamando do ambiente que a gente nasceu, porque a maioria das pessoas fica assim. Se eu, uma vez um companheirão de espiritismo, ele falou assim, se eu tivesse dinheiro, eu iria fazer um trabalho social assim, assim, assado. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas por que você precisa de dinheiro? Falou, porque tudo custa dinheiro. Eu falei, mas nenhum trabalho social começa com dinheiro. Ele começa com boa vontade e trabalho. Depois o plano espiritual, né, vai aos poucos, de acordo com a percepção do plano espiritual do trabalho bem feito, vai aos poucos mandando outros elementos, um que vem com dinheiro, outro que vem com uma ideia, outro vem com um prédio, outro vem com não sei o quê. E na soma desse trabalho, o trabalho social cresce. Mas antes é necessário demonstrar trabalho, antes é necessário demonstrar esforço, né? Então, veja que para nós aqui na rádio nunca foi fácil. Graças a Deus, nós sempre tivemos muito apoio. Mas esse estúdio agora que nós estamos tentando montar ele pela quarta vez, 3 vezes ele foi inundado pela chuva e perdemos os equipamentos 3 vezes. Uma recente aí, faz o que, uns 6 meses? Isso foi nas últimas chuvas, né? Foi, aproximadamente, alguns meses atrás. Não foi nem chuva, daí foi uma caixa d'água. Você vê que a água fica tentando derrubar o nosso estúdio. Inundou o estúdio e perdemos outra vez equipamentos, enfim. Mas o que a espiritualidade fica tentando com isso? Será que esses caras estão com vontade mesmo? Será que eles querem mesmo isso? E vamos lá, vamos lá. E a gente é teimoso, né? A gente vai, vai, vai. E estamos aqui, né? Hoje eu vou trabalhar na parte da tarde numa escola, pela escola. Eu tenho que ficar lá orientando quem chega para votar e tudo mais. Ontem eu trabalhei o dia inteiro em outras frentes. E hoje estamos aqui apresentando o trabalho, estamos aqui na rádio, né? Então, não é fácil ver a desigualdade, não é fácil ver situações que a gente não gostaria de ver, nunca é fácil, mas é necessário que eu não só me aborreça com essas situações, mas que eu me inspire em como trabalhar para transformar. Acho que esse é o grande ponto, por que a gente nasce onde a gente nasce. Exatamente. Está lá. O problema está lá. Nós temos que ter a visão de identificar o problema, né? Porque tem aquela alienação, né, Alan? Não. O alienado é aquele que se desliga da realidade, se aparta da realidade e constrói uma realidade paralela para ele. E muitas vezes utilizando até argumentações extraídas ou deturpadas do próprio cristianismo. Sim. Né? Que as pessoas vivem como vivem, porque é assim que Deus quis, né? Ou foi por uma responsabilidade própria, somente dela, e nem sempre é. A gente sabe a influência que tem a sociedade, a gente vai avançar nos próximos slides, vai falar sobre isso, né? E sim, a Lavínia tem uma pergunta aqui, mas a gente vai fazer essa pergunta logo mais, Lavínia, em alguns instantes a gente volta para ela. Por hora, vamos aqui dar sequência, Alan? Vamos lá. Opa, peraí. Aqui. Então vamos lá. A gente sabe aqui que viver em sociedade, Kardec vai perguntar se é necessário viver em sociedade, falando dessa integração, Alan. Olha lá, a vida social está na natureza? A questão 766 do Livro dos Espíritos. A resposta é: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Alan Diniz. Não tem outro jeito da gente crescer, né? Não tem jeito da gente sair do... Nós somos seres que precisamos da convivência para crescer. E veja só, acho que um pouco antes da pandemia já estava surgindo um comportamento extremista, né, na sociedade. Surgiu, inclusive, entre os jovens, uma cultura chamada de cancelamento, né? Se a pessoa não pensa como eu a cancelo da minha vida, né? Tiro das minhas mídias sociais, tiro do meu WhatsApp, tiro de tudo. Eu cancelo ela da minha vida, não quero conviver com ela. Isso tudo é... Eu acho que são os gritos finais de aprender a viver em sociedade, né? São aqueles que não querem viver em sociedade gritando de alguma maneira. Não funciona. A vida é feita para viver em sociedade. Porque é na beleza da diferença, né? Essa tela é do Portinari, né? Que você está no fundo aí, né? Olha só que beleza de tela representando a sociedade. Ali tem figuras de todas as raças, cores. Isso porque a gente ali não está conversando com aquelas pessoas, porque sabemos que também pensariam diferente sobre um mesmo assunto. E é nessa riqueza dessa diversidade, dessa diferença que cada um de nós possui, que é onde a gente cresce. Né? A beleza da dificuldade em crescer é a convivência com o diferente. Agora, conviver com o diferente é viver junto, não separar do diferente. O extremo não é saudável. Nenhum radical é saudável. Nenhum sectário é saudável. Né? Agora, por exemplo, estamos falando em política, nem o radical de esquerda, nem o radical de direita é saudável. Né? Nós estamos aqui para acomodar o social, para viver junto o social. Nós precisamos conviver no trabalho do diferente. Não é fácil, mas é possível. Nós percebemos que a vida em sociedade ela é rica justamente por isso, porque nós, aprendendo a conviver com o diferente, com as falas mais tortas, mais difíceis para o nosso ouvido, às vezes, mas também nós desferindo falas tortas, falas atravessadas que ferem o outro, e nesse aprendizado dessa convivência difícil é que nós nos fortalecemos e nos vamos num processo natural, nos tornar um dia espíritos puros. E um dia ainda vamos receber, igual Jesus, sei lá quantos bilhões de anos vão se passar ainda, mas um planeta para cuidar dos bilhões de espíritos que reencarna. A gente muitas vezes não dá conta nem de uma família pequena, né? De um gato, de um passarinho. O gato já come o passarinho e o passarinho não, se já é um problema. Alan, Kardec vai perguntar: perante Deus são iguais todos os homens? Olha que pergunta. A gente muitas vezes ensina, né? Olha, todos somos iguais. Então, Kardec vai perguntar: perante Deus somos iguais? São iguais todos os homens? A resposta é só um trecho da resposta, tá? Sim, vírgula. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Alan Diniz, o que quer dizer essa vírgula aí, Alan? Isso aí é um aposto, né? Falando no português, o aposto é um contexto, é uma explicação necessária a mais para a gente esclarecer uma resposta. Então, quando ele fala sim, todos tendem para o mesmo fim, quer dizer que não todos estão no mesmo nível, né? A gente, por mais que a gente perceba... Eu costumo brincar assim, no Espiritismo a gente fala que nós estamos no nível de expiação e provas. um nível do planeta Terra. Mas nem todos os espíritos encarnados estão exatamente no nível médio de expiação e provas. Alguns acabaram de sair de planetas primitivos e foram promovidos para expiação e provas. Então, eles têm muito do comportamento primitivo. São grosseiros, são truculentos. Né? Por quê? Porque são oriundos de um planeta extremamente primitivo. Enquanto outros, né, até alguns de nível missionário, já são de um nível de regeneração, que é o próximo planeta de expiação e provas, que ficam conosco para nos auxiliar a essa caminhada, para atingir um nível a mais de evolução. Esse processo deixa a gente no meio social com espíritos de nível primitivo à regeneração. Um grosso parte em expiação e provas, mas não é porque está em expiação e provas também que está todo mundo no mesmo nível. Tem várias gradações desse nível de expiação e provas. Uns estão mais perto do primitivo, outros mais perto da regeneração, mas de muitos níveis. Então, a convivência social, né, a convivência dos homens, ela se torna difícil porque, às vezes, a gente está nesse nível e convive com alguém que está nesse. Ou, às vezes, é ao contrário. A gente está nesse aqui e convive com alguém que está num nível acima do nosso. Então, é justamente no esforço desse que está abaixo se melhorar e no esforço desse que está acima de entender o que está abaixo e colaborar com a elevação do de cima, é que nós vamos crescer. Acontece que algumas pessoas elevam o nível de comportamento de expiação e provas, mas é só um nível, não elevam em todos os pontos, né? E acaba com esse nível elevado se sentindo mais do que está abaixo, se sentindo melhor do que está abaixo, e não se sentindo devedor de auxiliar esse que está abaixo, porque se ele chegou num nível acima, ele foi colaborado, ele recebeu colaboração, ele recebeu apoio, ele recebeu, de várias maneiras, ajuda para chegar nesse nível. Então, da mesma maneira, ele deveria colaborar com o que está abaixo para ele subir, entendendo mais os gritos desse que está abaixo, entendendo mais as necessidades desse que está abaixo, para que ele vá junto crescendo. Acontece que a gente, muitas vezes, se coloca na seguinte situação. Eu melhorei de nível. O que está abaixo, que vem atrás, se quiser. Eu saí de lá, por que ele não pode? Né? Mas é que a gente costuma não perceber as diversas ajudas que nós tivemos para sair daquele nível abaixo. E a gente não faz o mesmo. E, de repente, você já está num nível, né, Alan, por essa evolução, essa história que você teve em outras existências, você já alcançou uma certa autonomia que te permite, naquelas condições, sair dali pelo esforço próprio. Outros ainda, talvez, não tenham chegado, não tenham alcançado essa condição. Então, não é porque você já alcançou e já pôde, isso não se dá somente a você, como você falou. Né, existe toda uma rede de apoio que tem te auxiliado, que tem nos auxiliado ao longo dos séculos, dos milênios. A gente não chegou até aqui sozinhos. Né? Então, olhar para o outro e falar, olha, se eu sair de lá, ele também é capaz de sair de lá, no mínimo, não reconhecer que nós fomos ajudados conforme você acabou de explanar. E o próximo slide, Alan, ele é bem sobre isso. Ele vai dizer o seguinte... Kardec vai perguntar, por que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens? Você acabou de dizer, somos diferentes, né? E aí a resposta é, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive a mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, olha, a resposta já resume o que você disse. Ou seja, existem espíritos aqui... de centenas de milhares de anos, né? Considerando que o homem, o sapiens sapiens, existe na Terra há 150, 200 mil anos, aproximadamente. É. Né? Outros, né, são mais novos, são recém-encarnados aqui na Terra. Como você disse, são mais primitivos nesse sentido. Não, por quê? Mas por que Deus permite que os primitivos encarnem entre aqueles que evoluíram mais? Para atazanar a vida dos evoluídos? Claro que não. É para que os evoluídos estendam as mãos para eles, né? E não os critiquem, os isolem, né? Coloquem tudo no mesmo lugar. Deixa lá esse povo atrasado aí, vamos a gente aqui nos refestelar na nossa superioridade, não é? Então é interessante essa colocação sua e do slide. Isso nos permite avançar para o próximo, em que tem uma pergunta definitiva. Kardec vai perguntar: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E a resposta é definitiva na questão 806, abre aspas, não, é obra do homem e não de Deus, ponto. Então, não, aí você veja que tem um ponto e vírgula, não é mais uma vírgula, né? É lei da natureza as desigualdades das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Alain Diniz Souza. Esse é um ponto, talvez, dos mais complexos, né? A nível de entendimento internacional. Não vamos falar nem só a nível de entendimento nacional. Muitas pessoas se consideram melhores do que as outras. E ao se considerar melhor do que as outras, as que ela julga ser pior do que elas querem submeter. E aí eu não estou falando só de raça, né? Tem um livro agora, por sinal, que eu comecei a ler, deixa eu pegar o nome inteiro do livro, um livro fantástico. É um livro de uma ganhadora do Pulitzer. O nome dela é Isabel Wilkerson, e o nome é Casta, As Origens de Nosso Mal-Estar. Eu estou fazendo um estudo muito grande sobre o mal-estar na civilização, que é um livro publicado por Freud, a resposta a uma pergunta de... olha que interessante, né? Nosso gênio aí, né? Mais Einstein, né? Um dos mais reconhecidos no mundo aí como uma mente genial, pergunta logo após a Primeira Guerra Mundial para o Freud, manda uma carta para ele perguntando o porquê do mal-estar, né, da civilização. E o que Freud faz? Escreve um livro para responder para Einstein, né? Quando a gente fala com gênio é outra coisa, né? É outro nível a genialidade, né? Aí ele escreve esse livro e eu venho lendo bastante assunto, porque depois desse livro nós tivemos vários outros livros comentando esse livro do Freud. E eu quero escrever um texto sobre isso, vai sair palestra sobre isso, tem bastante informação importante que eu venho ajuntando nessas leituras. E nesse livro, Casta, A Origem do Nosso Mal-Estar, a autora, que vou reforçar, é uma mulher maravilhosa, Isabel Wilkerson, ela aponta justamente esse comportamento de casta, mesmo onde a gente não acredita existir. Ela mora nos Estados Unidos, ela é de origem africana, e ela aponta toda a dificuldade dessa questão de castas na Índia, né, que lá é bem clara a posição de castas, mas ela coloca uma crítica em cima desse comportamento de casta dentro dos Estados Unidos também. E ela mostra com muita propriedade isso, e eu não acabei de ler o livro ainda, mas eu estou muito empolgado com a leitura, de forma até triste em minha empolgação, vamos deixar claro. Não é que é uma empolgação feliz, não. É uma empolgação triste, porque eu começo a perceber que a fala dela tem uma razão de ser. Nós nos separamos por castas, mesmo nas pequenas sociedades. Aquele não pode se juntar com esse, que não pode se juntar com aquele. Aquele não pode chegar nesse nível e esse que não pode vir para essa convivência, e assim sucessivamente em quase todas as sociedades humanas. É um problema muito, muito sério e realmente, voltando aqui a sua pergunta, né, que eu queria deixar mais clara, né, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, ponto e vírgula, é final, não tem nada depois. Não, não é lei da natureza. É obra dos homens e não é obra de Deus. A desigualdade é gerada por nós e não por Deus. Muito interessante isso, viu, Alan? E você comentava sobre a sua obra, a obra que você está lendo, e eu lembrei aqui de um livro que eu também tenho consultado frequentemente, chama A Tirania do Mérito, é do autor Michael J. Sandel. Ele fala muito sobre esse tema, meritocracia, que mereceria por nós um programa só para ele, né? E ele cita isso nos Estados Unidos, né? Essa elitização, por exemplo, das vagas, né? Essa classificação nas grandes universidades, Yale, né? E a grande vantagem que tem, por exemplo, os filhos de doadores das universidades e tudo mais. E como isso tem gerado, tem produzido, né, uma geração de ressentidos nos Estados Unidos. Então veja que ele fala sobre o país onde ele mora, onde ele conhece, mas o ressentimento é muito grande. E ele atribui, por exemplo, o surgimento de movimentos de extrema-direita nos Estados Unidos em razão desse ressentimento. Então, isto é, a meritocracia acaba fazendo com que aquele que não consiga chegar no mínimo onde ele deveria chegar se sinta unicamente responsável por aquilo. Isso gera um ressentimento. Eu não sou bom o suficiente, eu não fui suficiente para essa sociedade, né? Essa sociedade não me acolheu, porque eu não fui suficiente. Então gera um problema, você que é psicanalista, você saberia dizer muito melhor sobre isso, né? Há um desligamento, né? Esse cara é apartado da sociedade, ele é um ressentido, o que gerou essa emersão, né? Esse ressurgimento do movimento de extrema-direita, com Trump, enfim, lá nos Estados Unidos. Então é interessante trazer essa temática para a nossa discussão, quando a gente fala em desigualdades, e sobre a produção humana das desigualdades, né? Sobre a manutenção dessas desigualdades. Mas vamos voltar aqui ao nosso slide. Né? A gente tem aqui a participação também depois, Alan, tem algumas perguntas para a gente responder aqui também. É, mas vamos lá. Quer ir trabalhando elas ou não? Os slides, né? Não vai dar tempo, porque agora é 10h27 já. Não tem problema. Mas, ó, a desigualdade das riquezas. E aí você falou que as pessoas são diferentes, né? Eu complementei que nós nascemos em tempos diferentes, que Deus jamais deixou de criar, tem espíritos mais velhos com mais experiência, espíritos mais novos, mais primitivos. Então, a pergunta de Kardec, ele está tentando entender, né? Ele está conduzindo o raciocínio dele para entender essas desigualdades. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Ele está perguntando do que outros? Seria uma ótima justificativa? Vamos lá. Se fosse isso, seria uma ótima justificativa. Aí a resposta, olha que interessante, sim e não, ponto. Da velhacaria e do roubo. Que dizeis? Alan Diniz. Você vê que as pessoas, muitas vezes, que teriam, ou que têm, a faculdade, faculdade de habilidade, né, que ele quer dizer, que tem a faculdade, a habilidade de mudar, né, alguns usam para mudar, outros usam para se beneficiar. Então, assim, não é só desenvolver habilidades em si, mas precisa desenvolver habilidades com ética. Então, nada vale uma habilidade sem um comportamento ético associado. Né? A gente não vai muito longe sem esse comportamento ético. Com comportamento ético, aí a coisa vai longe. Se a gente consegue desenvolver uma sociedade ética e a gente municia as pessoas de habilidades, aí essa sociedade ela cresce de uma forma sem precedentes. Infelizmente, Nós temos um estudo no livro, no Memórias Póstumas, das autarquias, né? As autarquias são as lideranças do mundo. Então, ele fala que antes a autarquia era da força. E eu pergunto, será que a autarquia ainda não é da força? A força hoje ela é diferente. Antigamente, nós nos preocupávamos em dominar pela espada. Hoje, as espadas estão nas línguas manipuladas das falas e dos livros publicados, que muitas vezes tendem a cortar da mesma maneira, a ferir da mesma maneira, a manipular da mesma maneira e a continuar sendo geradora de desigualdade. A pessoa que teria mais capacidade, mais habilidade, mais faculdade, aquela que teria mais condição de fazer a transformação social, muitas vezes opta pelo roubo ou pela vantagem pessoal e esquece de auxiliar aqueles que muitas vezes votaram neles, aqueles que muitas vezes o colocaram no lugar que está, aqueles que precisam deles. Agora, haverá muito choro e ranger de dentes para esses que a situação os colocou numa possibilidade de transformação social e eles preferiram transformar só a própria sociedade particular da vida deles e não a que eles deveriam transformar. É o orgulho, né? O egoísmo e a vaidade sempre presentes. Né? O orgulho é o julgamento de que eu sou melhor do que o outro. O egoísmo nada mais é do que a justificação disso, porque se eu sou melhor, natural que eu tenha tudo de bom para mim só. Se sobrar um pouquinho, talvez para os meus, né? Para aqueles mais próximos, como você falou, para minha sociedade particular, né? Os bem próximos ali. E a vaidade entra onde? Já que eu sou o melhor, tenho o melhor para mim, eu quero que todos saibam. Eu quero mostrar isso para os outros. Eu quero andar com as melhores marcas, ter os melhores carros, né? Tirar as fotos melhores, enfim. E isso, Kardec vai... O espírito de verdade vai usar a palavra velhacaria. Acho que hoje a gente poderia substituir o quê? O malandro, aquele oportunista, né? Que quer se dar bem em todas as situações, ele quer tirar vantagem de tudo. Onde ele está, se ele está no serviço público, ele quer tirar vantagem. Se ele está numa empresa, ele quer tirar vantagem de alguma maneira. Se ele é comprador de uma empresa, ele quer ganhar presente para poder comprar de um determinado fornecedor. Essa é a velhacaria. Então, o espírito de verdade está dizendo que tem gente que enriquece em cima dessa velhacaria. Não tem nada a ver com faculdade, com habilidade, com nada. E a gente tem que entender que isso também tem a ver com... Quando a gente fala em faculdade, né? Em cada tempo tem uma faculdade, um talento que é valorizado e não. Por exemplo, vamos dizer, Mozart, né, morreu na miséria, foi enterrado em vala comum. Imagina um Mozart vivo hoje. Neymar, hoje, com todo o respeito, a parte profissional dele, mas é assim, eu acho, na minha opinião particular, perdão aqueles que não concordam comigo, mas um salário de 18 milhões de reais por mês, eu acho isso surreal. Não tem nenhum sentido. Joga uma bolinha, é claro, tem o seu talento. 18 milhões de reais por mês, Alan. Porque ele vive numa sociedade, num determinado meio, que valoriza determinado talento. Se ele nascesse com esse talento em outro tempo, não valeria nada. Então tem uma questão também, né, do seu talento ser reconhecido no meio e no tempo em que você nasceu. Isso, né, não tem a ver com faculdade somente, né, mas com uma questão social que abrange para além da sua capacidade. Mas, Alan, vamos lá, que o nosso tempo é curto, e eu quero aqui dar atenção a algumas questões que foram colocadas aqui. A Lavínia, ela perguntou, depois do comentário da Jennifer, da sua resposta, ela concluiu: perfeito, Jennifer. Como o Wilson e o Alan explicam uma Cracolândia, por exemplo, na opinião de vocês? Vamos voltar um pouco atrás, a gente falava, a Jennifer perguntava das condições, né, sociais, se elas devem ser assim mesmo ou não. Então, Alan, uma Cracolândia, como surge, por que essas pessoas se aproximam umas das outras? O que acontece do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, né, que é a nossa abordagem aqui também hoje? Não, os iguais se atraem, naturalmente vão chegando a situações de igualdade até na miséria, até na desgraça. Um encontro natural dos iguais. Agora, existem algumas Alain, teorias. Oi. poderia dar um exemplo dessas essas sintonias? Poderia ser uma similaridade, por exemplo, com o umbral, o que chamamos de umbral lá no plano espiritual, Vale dos Suicidas? Poderia ser muitos lugares iguais, igualmente, os iguais vão se atraindo mentalmente, né? Eles se encontram por vibração energética e ali eles vão se encontrando. Agora, existem algumas teorias. Eu tive agora num congresso em São Paulo e eu fiquei hospedado próximo da Cracolândia ali, né? E eu conversei com vários comerciantes ali em volta. Eu sempre estou fazendo minhas pesquisas sociais, não importa onde eu estou. Eu estava com outra finalidade lá, mas já que eu estou lá, né? Então a fala deles é assim, ó, existe uma vontade do poder de preservar a Cracolândia, do poder financeiro. Por quê? Porque eles querem diminuir o valor de algumas regiões onde esse pessoal habita, para depois alguns empresários comprar aquelas regiões mais baratas e daí fazer dali regiões rentosas, né? Então, veja, isso aí que eu estou falando é uma especulação da minha parte, mas uma possibilidade em cima da resposta anterior dos espíritos falando da velhacaria. Então, muitas vezes um lugar desse é mantido, porque na realidade, o que que aqueles seres humanos podem fazer de mal? A maioria está drogado num nível tão grande que não tem nem capacidade mental para elaborar o mal. Ele é o próprio mal vivenciado, ele está vivendo o próprio mal. Ele não, não. Às vezes ele pode fazer um pequeno assalto, pode querer, porque ele quer manter aquele vício, né? Agora, quanto que ele é mal suficiente, né? E quanto que ele é fruto de um desequilíbrio social. Então, aí é uma outra pergunta, né? Por que que aquelas pessoas foram parar ali? Qual é o verdadeiro motivo que leva aquelas pessoas para aquele lugar? Qual é o motivo que faz com que aquelas pessoas sejam dependentes de droga, né? Quem é o que leva a droga para eles, né? Quem é o traficante que. Então, aí são muitas perguntas que nós teríamos que responder, que pesquisar, que ir a fundo para falar de verdade qual é o mal daquele ambiente, tá? É uma pergunta assim muito complexa de responder numa fala curta. As respostas também, né? As causas seriam múltiplas, cada uma com uma determinada influência para aquela consequência, né? Para aquilo que a gente está observando. É isso aí. A Jennifer aqui ela faz um comentário da resposta que você deu lá atrás. Excelente explicação. Importante demais essa explanação. Com isso a gente segue o caminho do trabalho sempre. Não somos só fruto de nossas escolhas. Olha que interessante. Mas sim somos ação, né? Porque nossas escolhas. Sou espírita. Né? Mas eu não sou espírita simplesmente porque eu digo sou espírita, porque eu acho bonitinho entender o espiritismo, né? Mas como eu vivo no dia a dia, como eu me coloco, como eu decido as coisas, né? Será que eu sou capaz de me prejudicar muitas vezes, de me sacrificar em alguns momentos, de ter menos lucro para não prejudicar uma outra pessoa? Né? Tudo isso é diferente. A Jennifer colocou muito bem aqui: somos ação. A Noeli Pereira vai dizer que eu falei sobre a sensibilização, lembra? Da compaixão, a empatia. Ela vai dizer que o trabalho de voluntários faz um aprendizado, vivermos a dor do outro. Eu sou voluntária de rua, faço com amor, trabalhei durante a pandemia, ajudei muitas famílias, vi situações difíceis. Muito bom escutar o tema de hoje. Faço esse trabalho há 32 anos. Parabéns, Noelino. Alain, quer comentar? Não, eu só agradeço a todo mundo que se dispõe ao trabalho social, porque eu acho que a gente tem que lembrar, né, é nome de um centro espírita de Piracicaba, e a gente às vezes fala, repete e não vivencia a ideia. fora da caridade não há salvação. Se você... Porque qual é uma das primeiras preocupações dessa fala? Porque quando você está na prática da caridade, você vivencia a dor do outro. Ao vivenciar a dor do outro, você percebe quanto é necessário o trabalho para o próximo. E aí você percebe que, às vezes, a vida, a sua realidade da sua vida, não é a única necessidade do mundo. Existem mais necessidades do que as suas, né? A gente, às vezes, está ali brigando em aprender um conceito, brigando. Nossas lutas ainda são pequenas, né? Quantas vantagens a vida me beneficia? Como que eu posso compartilhar meus benefícios? Não é compartilhar o dinheiro que eu ganhei, não é isso que nós estamos falando. Compartilhe o seu conhecimento, compartilhe sua vivência, compartilhe suas ideias, trabalhe com elas, vá até o próximo da maneira que você se sentir confortável, da maneira que você perceber possibilidades, mas trabalhe pelo outro, porque aí você se transforma nesse trabalho. Esse objetivo da vida é esse, a gente vem aqui para aprender a amar, e o amor é interpessoal, né? Não dá para amar a si mesmo, somente, eu só aprendo a amar amando o outro, né? É interpessoal, então é isso aí. A Lavínia vai comentar aqui sobre a diversidade que você citou lá atrás, né? A beleza do jardim está na diversidade das flores, olha que frase bonita, né? Verdade. Só rosas, é bonito, mas olha, tem tantas flores lindas, né? Diferentes em cores, em tamanho, são todas maravilhosas, cada uma a seu tempo. A Lavínia também vai dizer que perfeito Alain, em política, como em tudo, ela acredita que a harmonia, deve haver harmonia, buscando o centro, a convergência de ideias, não o centrão, ela diz. Trabalhar nos pontos comuns, é claro. Estou de acordo, viu, Lavínia? A Isabel Bulo aqui, ela comenta aqui também, a Isabel, querida, pensa que o trabalho é dos homens e a eles compete a realização do progresso necessário. Longe do cenário do mundo, não nos é lícito influenciar sobre questões distantes da nossa esfera de ação. A nossa atividade unicamente se circunscreve ao esclarecimento de cada ser, combatendo para que as construções do idealismo sejam novamente alinhadas dentro dos nossos corações humanos. E eu acrescentaria aqui, Isabel, né? A gente esclarece, né, com palavras, é claro, mas também com o exemplo, né? Eu acho que a estrutura vai se transformando na medida em que nós olhamos para as pessoas e nós as admiramos. Nós comentamos no início do programa, né, Alain, sobre a Terezinha, e tem outros tantos nomes, e a gente vê essas pessoas e fala, poxa vida, é tão bonito, deve ser tão bom ser assim. E a gente tem uma força que nos direciona para tentar ser daquele jeito, são exemplos. Então, que nós também possamos, com a nossa transformação, servir de exemplo para os outros. E aqui, comentando aqui só o que a Lavínia colocou, né, a questão da política, né, é possível, sim, você levar os valores cristãos para o ambiente político. Não vamos esquecer, né, Cair Bachutel, né, que estamos estudando aqui nos outros domingos, né, a obra dele, ele foi um dos primeiros o primeiro prefeito de Matão. Na época era o cargo equivalente ao cargo de prefeito de Matão. Bezerra de Menezes, não vamos esquecer, a gente lembra da trajetória dele no Espiritismo, mas foi o que na época era um deputado também, deputado. Então, veja, nós temos valores, que esses valores sejam aplicados em todas as esferas de ação humana, e que não nos esqueçamos que é a política, né, a esfera de ação que influencia mais radicalmente as transformações da sociedade. Então, uma pessoa que está bem posicionada nessa estrutura política, né, ele tem uma força maior para impor, né, para empreender, para iniciar esse processo de transformação. E lembra que a transformação é estrutural. Um homem não muda uma estrutura. Uma estrutura mais facilmente muda um homem. Mas muitos homens vão transformando. Uma vez o Alain falou, não me esqueço, Alain, você imagina se nós tivéssemos 1.000 Chicos Xavieres encarnados no Brasil. Tivemos um, imagina se tivessem 1.000 deles. Vai chegar um ponto que isso vai acontecer, né? Vai até passar, né? Que assim, o dia que todos nós resolvermos viver amorosamente como um Chico, a gente muda o mundo, né? Vai ser uma energia transformadora que ninguém segura, né? Mas é lógico que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para isso, né? E você veja como é difícil. Desculpa. Não, e eu acho que assim, a gente precisa influenciar, sim, todo o ambiente que a gente convive com o nosso exemplo. Tá? Então, eu acho que a grande influência que a gente deve levar é com o exemplo. Para onde? Para onde a gente estiver, para onde a gente for inserido. Né? Lembrando lá a pergunta da Jennifer, aonde eu nasci, que meio que eu estou, como eu posso fazer daquele ambiente um ambiente melhor? E é essa a partir dedicação. Dali, né? A partir dali, isso é, esse é o entendimento. É. Muito bom. Com a nossa experiência, com o nosso exemplo. Exato. E você veja que quando eu falei sobre estrutura, me veio agora Jesus, né? Um único homem. Há 2000 anos atrás, ele não conseguiu transformar a estrutura do dia para a noite. Um homem só não muda a estrutura. Mas ele, no caso, era Jesus, pensa bem, é Jesus, né? O governador espiritual da Terra, o demiurgo, o arquiteto celestial. E olha a mudança dele, né? Como o cristianismo hoje ainda é deturpado, Alain, né? Por suas Nossa. Tantas expressões que não refletem, na verdade, os ensinamentos do próprio Cristo. Se Cristo tivesse vivo, eu acho que ele não seria cristão. Ou ele Segundo nasceria no meio cristão para criar uma nova religião. Pois é. Pois Como é. Ele fez com o judaísmo. Ele pois não, é. Né? Como nós, homens, fizemos, né? Pois é. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a transformação ela é inspirada pelo mais alto, mas ela é praticada por nós. Pois né? é. Não é só... A gente tem uma inspiração de Jesus, a gente tem o apoio da espiritualidade. Agora, se a gente não operar essa transformação no nosso íntimo, o que, que adianta? Nada. Pois. Adianta nada. Continuamos os mesmos. Eu vi uma discussão recente na internet sobre um cristão defendendo que Jesus, se viesse hoje, ele ia se armar. Ele anda armado, Jesus. E ele defendendo essa ideia, é sério? Foi uma defesa séria dele, com argumentos. Né? Aí um outro comentou, falou, gente, eu acho que nós não lemos a mesma Bíblia. Né? nós conhecemos, é um Jesus diferente do que eu conheço, porque se Jesus hoje estivesse aqui numa guerra, eu não vejo ele armado com uma bazuca. Eu vejo Jesus curando os doentes, alimentando, multiplicando pães, né? Consolando as pessoas. Já pensou Jesus na linha de frente ali de capacete, com uma arma na mão? Não, não é. A gente tem que... Não pode perder, né, Alain, o significado primeiro da mensagem crística. Ele veio aqui, não é à toa. E a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas, né, que surgem e que Jesus, né, como eu já disse, já tinha antecipado para a gente que surgiriam. 10 horas e 48 minutos. Alain, dá tempo da gente avançar um pouquinho ainda aqui. Vamos embora. Está gostoso. Aqui nós sabemos, então, que essa desigualdade, que é de origem social e não divina, não, então, se origina das faculdades simplesmente, mas sim, muitas pessoas roubam e muitas pessoas são oportunistas porque são egoístas, são orgulhosas e acabam enriquecendo às custas das outras, né? Toda vez que eu ganho alguma coisa e alguém tem um prejuízo, isso não é legítimo, por isso que esse slide chama legitimidade. Será possível, Kardec pergunta, expectativa, e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Veja, a pergunta aqui é das riquezas. A resposta é não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Então veja, aqui... Alain, eu queria que você comentasse. Ele está dizendo que sim, que como as pessoas são diferentes, as posses serão diferentes. Tá? Mas ele não está falando de miséria, né? E de pobreza extrema, é isso? É, exatamente. A gente tem que tomar cuidado. Assim, aqui não é uma questão de falar assim... Ah, por exemplo, ó, nós tivemos aí o comunismo, temos ainda, né, no mundo, e não funcionou. Né? Por quê? Porque justamente alguns continuam querendo ter mais do que os outros. É natural que as nossas habilidades proporcionem alguns confortos, alguns ganhos diferentes uns dos outros. Agora, o que a gente fala de igualdade social não é isso, mas é de dar as mesmas condições para o outro também buscar. Se ele não buscar... Igualdade de bem-estar nela. Oi? Igualdade de bem-estar nela. É, mas é uma igualdade de bem-estar, mas vamos pensar na igualdade econômica. Olha só, eu tive a alegria, eu nasci num lar muito humilde, muito simples, mas sempre fui incentivado a buscar conhecimento, a buscar uma melhoria pessoal, não só financeira, mas espiritual, psicológica também. Eu fui educado dessa forma. Meus pais são exemplos para mim nessa maneira de agir no mundo. Essa é uma alegria que eu tenho que compartilhar com vocês, que eu tive a oportunidade deles estarem me recebendo e fazerem o melhor que puderam para eu ser quem eu sou. Agora, nem todo mundo goza dessa mesma paternidade, nem todo mundo goza desse mesmo incentivo como eu tive. Então, o meu esforço não é porque eu pegar meu dinheiro e dividir com todo mundo, não é isso. O meu esforço está em oportunizar as pessoas a capacidade de também desenvolverem-se como seres humanos. Então, eu desenvolvi nesse ano aqui, eu estou até bem afastado das palestras, porque eu resolvi dar aula nas escolas do Estado. Então, à noite, além da minha empresa, eu vou dar aula para o Estado. Para tentar dividir com eles um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu conheço, e incentivá-los a uma transformação. É fácil? Não, não é fácil. Porque o meio que eles nasceram é diferente. Nós já falamos aqui do meio que eu nasci. Mas, a partir do momento que eu vou lá e consigo dar um exemplo, dar uma ideia, dar uma palavra, dar uma oportunidade para que eles pensem diferentes, alguns dali podem ser transformados. Né? Não que o meu exemplo seja o melhor do mundo, mas assim, é o exemplo que eu posso me esforçar em transmitir dentro da esfera que eu aprendi. É simples? Não, de forma nenhuma. Mas esse mês, por exemplo, nessa mesma escola, eu tive a oportunidade de fazer 3 palestras sobre a valorização da vida, do Setembro Amarelo. Né? Então, vão aparecendo oportunidades quando você escolhe conviver num meio para ajudar aquele meio a melhorar. Agora, é mais fácil jogar pedrada na educação do que eu ir lá dar aula, eu tenho certeza disso. Dar aula não é fácil, ainda mais no meio que nós estamos hoje. Mas é necessário que você faça o que está no seu, na sua possibilidade de transformação. Né? Essa é a riqueza da diferença de... Eu nasci de um jeito, o outro nasceu do outro, mas nem por isso nós vamos ter a mesma história. Às vezes, o outro nasceu numa situação muito pior do que a minha e se torna um ser humano muito melhor do que eu. Não tem uma matemática certa nessa situação. O que tem é esforço e vontade de transformar o mundo. Mas aí depende de cada um de nós, né, Wilson? Alan, quando você falava sobre essas condições, né, de nascimento, eu lembrei de um pensador, o Pierre Bourdieu. Ele vai falar sobre os diversos capitais disponíveis para o indivíduo. Né? Ele fala do capital econômico. Então, há pessoas que nascem no seio de uma família que tem condições econômicas, né, melhores do que outras. Acabamos de apresentar os números no início do programa, isso é indiscutível. Tem pessoas que nascem em berços em que possuem um capital social, segundo Bourdieu. Olha que interessante. Capital social, isso é um círculo ali de pessoas, uma rede de apoio que vai permitir que ele se projete com mais facilidade, né, para uma condição melhor de vida. Existe o capital cultural, Alan. Então, de acordo também com essa família, ele vai receber valores culturais, transferência de certos valores que outros não receberão. Então, olha, com base nesse entendimento, e aí, tem ainda o capital simbólico, enfim, a gente não tem tempo para se aprofundar nisso. Mas aqui é interessante dizer que isso só do ponto de vista social, a gente está falando da materialidade das condições do indivíduo, né? Dinheiro, condição social, cultura. Agora, se a gente acrescentar isso ainda, a herança espiritual do indivíduo, o que ele já traz com inclinações, olha a complexidade que é o ser. Então, colocar todo mundo no mesmo quadrado e dizer todo mundo tem a mesma chance, né? Se eu posso, o outro pode, é reducionismo. É simplificar demais, como você falou. Existem muitos fatores que envolvem essas condições, né, Alan? Muitos, muitos. Inúmeros, meu amigo. Inúmeros. É. Vamos lá. Ó, aqui, então, Kardec segue no slide 13. Sobre merecimento, ele vai perguntar. A pergunta A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? A resposta, que é um trecho. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Olha aí, Alan, o que eu queria colocar para você sobre essa resposta é assim, ó, o que eu vou lhe provocar. É. Estamos falando em meritocracia agora, né? Certo. Sobre o mérito de cada um. O que essa resposta nos diz é que a meritocracia, na verdade, só pode existir quando não existir egoísmo e orgulho. Porque aí sim, só o mérito é que vai fazer diferença. Mas enquanto existe o orgulho e o egoísmo, tem o roubo, tem a velhacaria, tem a apropriação, né, de vantagem sobre o outro. Olha que interessante, a Lança quer comentar 10h56. É fantástico essa fala, né? Porque assim, ó, no mesmo livro dos Espíritos a gente encontra qual é a raiz de todos os nossos... nosso mal, né? Qual é a raiz do nosso mal? Tá tudo ali, né, Lã? Orgulho e egoísmo. A raiz é isso aí, orgulho e egoísmo. Então, a gente só vai conseguir evoluir por uma igualdade social quando a gente conseguir melhorar ou ir abrandando orgulho e egoísmo. Então, só vamos poder realmente... contar com essa situação de meritocracia quando a gente der a mesma base e impedir que o orgulho e o egoísmo interfira nessa situação. Porque é muito difícil eu medir meritocracia quando existe muita desigualdade egoísta e muito orgulho, né, envolvido. Né? Não gera um trabalho sincero de meritocracia. Né? Eu gostei muito do comentário que você fez anterior. Eu não anotei quem que é o rapaz que... Pierre Bourdieu. Ah, eu não tinha que escutar. Ele é fantástico, né? Olha que comentário mais necessário, né? Vários capitais. Qual o capital que você tem? Às vezes o capital que a pessoa mais tem é o social. Ela tem uma habilidade social fantástica, né? Agora, é fazer desse capital que você recebe o grande valor da sua vida e transformar a sociedade. Eu gostaria de fechar aqui lembrando o seguinte: nós somos ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. Aonde? Aonde eu nasci. De que maneira? Da maneira que eu puder, usando as ferramentas que eu tiver, que eu consiga trabalhar com Jesus, co-criando com ele uma situação melhor para a Terra, com amor, afastando do meu comportamento orgulho e egoísmo, que eu consiga ser essa ferramenta de Deus, aonde eu for inserido, na força que eu tiver, com a capacidade que eu tiver, que eu consiga transformar para melhor a sociedade que eu estou inserido. Alan, meu querido companheiro, 10h59, a gente precisa cumprir com a nossa obrigação, com alegria, né? A depositar o nosso voto lá agora, com muito amor, com muita esperança, é claro, a alegria por poder participar, né? Por vivermos num país que nos oferece, como você colocou, essa oportunidade de decidir o nosso futuro mesmo. Então, a gente está encerrando o programa Visão Espírita. Eu vou fazer uma provocação aqui, Alan. tinha tantos outros slides interessantíssimos, riquíssimos para a gente abordar. E eu sabia que não ia dar tempo de fazer isso em uma hora e meia, mas vamos fazer o nosso primeiro programa lá, o nosso podcast, seguindo essa mesma temática, mas indo até o final. Aí a gente faz pequenos cortes com assuntos específicos para ir publicando, né? As perguntas separadamente, os itens separadamente, né? E a gente publica ele inteiro também, para quem quiser, mas eu tenho certeza que vai dar umas 3 horas de conteúdo para a gente chegar até o final aí, né? Alan, muito obrigado, eu agradeço muito, né, por poder compartilhar com você desse domingo maravilhoso. Agradeço todos os companheiros e companheiras que estiveram conosco, sabendo que esse é um domingo especial, muitas pessoas já foram votar, mas lembrando que esse programa vai permanecer aqui no YouTube para você assistir depois, então você que está assistindo, que gostou, compartilha, envia o link desse programa para um amigo, para uma amiga, envia lá pelo WhatsApp, para que as pessoas possam compreender como o Espiritismo, porque o que nós trouxemos aqui é Allan Kardec e Espírito de Verdade, foi só citações do Livro dos Espíritos, nem consultamos outras obras, né? Então, o que o Espiritismo diz sobre o mundo em que nós vivemos, esse conhecimento ajuda a gente se conduzir pelo mundo, reconhecendo um Deus que é justo, que é amoroso, né? Compreendendo a nossa responsabilidade sobre tudo isso. Então, compartilhe, né? com seus familiares, com seus amigos. Eu vou ficando por aqui desejando a todos um excelente domingo, um final de domingo. Eu ainda vou trabalhar hoje, Alan, como você. Faço uma palestra lá no Centro Espírita Urubatão, à tarde. Maravilha. Ali estaremos lá com a Isabel, né? Que estava aqui com a gente também. E desejo muita luz, muita alegria, muita saúde, que nós possamos, até mesmo pelas dificuldades que ora somos, devemos encarar no nosso dia a dia, que a gente possa receber essas dificuldades como lições para que a gente se torne cada vez melhor, a cada dia, cada vez mais amoroso, cada vez mais sensível. Né? Muito obrigado a todos e muito obrigado a você, Alan. Passo aqui para suas considerações derradeiras neste programa. Que a gente lembre do voto, que o voto seja consciente, que não vote de qualquer maneira, e vamos à nossa festa democrática, que é o dia do voto, né? Vamos rezar para que tudo ocorra dentro da mais perfeita harmonia e paz, que nós possamos ter a presença de Jesus, lembrando que o nosso Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que a gente, com a votação, possa colaborar com esse processo de harmonização do nosso país. Um ótimo dia a todos nós e obrigado, Wilson, pela provocação do dia, pelo trabalho que realizamos, que Deus possa sempre estar conosco e vamos, sim, continuar nesse trabalho de comentário desse texto maravilhoso. Um ótimo domingo a todos nós. Vamos sim. Eu só queria lembrar aqui que na palestra que eu fiz do Fora da Caridade também, conversei com a Eurideia. E a Eurideia mandou um grande abraço para você também, né? Ela disse assim. Ela era a grande professora da onde eu estou hoje antes. Ela que... Então, ela disse, eu falei para ela que nós nos reconhecemos todos como perturbados. Um grande abraço. Ó, e para terminar, vamos colocar essa última mensagem da questão 930 do Livro dos Espíritos, para a gente se despedir com essa mensagem na tela. Né? Um bom dia a todos, vamos lá. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Bom domingo a todos. Muito obrigado.